É, truta. Quase 3 anos, hein? Cê é louco. Saudade bate forte, né não, parceiro? Embaçado. Nunca queria ter escrito essa não, ó. Fazer o quê, né? A gente nasce e cresce, quando não envelhece morre. Meu telefone tocou, veio a notícia da morte, não era trote. Sabe que um truta meu morreu, não teve sorte. Sejamos fortes, na mente lembranças de vários rolês. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer com vocês, pode crer. Aí, não há ciência exata, vacilou, cai pra vale. Numa fração de segunda, sua vida acaba. E tudo para, sonhador, batalhador, mó correria. Nossa união prevalece como uma família, mas só com quem não desmerece. É muita treta, Joe, teu irmão viajou e vejam só. Foi só mais um neguinho que caiu vendendo pó. Eu tive dó, eu tento imaginar como foi viver só por aí, que nem zumbi. Ali eu vi vários cair, mas nem me envolvi. Nós já falava da ideia de correr pelo certo, não pelo crime. Nós já sabe onde é gravado, última cena deste filme. De golfe oitão, de Hornet ou caixão. Lágrimas, telas e velas, só solidão. E lembra quando eu te falei que a gente um dia ia vencer? A vida é muito curta e eu tento entender, mas não a compreendo sozinho no momento. Não faço parte da máfia, nós três na quebrada, é fato, tio. Quem não me ouviu, infelizmente sentiu o calafrio do fuzil. Tem manos que desmerecem da minha ideia, sorriem, não me entendem, tipo, não me compreendem, então te faço entender. Infelizmente tem uns locos que desmerecem, não entende do nosso corre, ou muito menos que acontece nas ruas, não. Pedi pra representar meu irmão, mas tudo que eu faço é consequência da nossa união. Eu represento então na humildade. Esta é dedicada pro Ulisses que foi mais cedo e me deixou saudade. É complicado, tem dias que ando dormindo mal, pensando em um irmão que se foi pro erro do hospital. É brutal, não era pra ser você parceiro, não acredito, não tinha que ser você guerreiro. Moleque novo, sangue bom, com vários planos, com nossa família pra sustentar dele, a do seu mano. Malandro, humilde, respeitado em qualquer quebrada, sempre considerado em qualquer parada. Onde ele chegava, ele sempre somava. Ele nunca deu mancada na rua, nem com seus camaradas. Um amigo de verdade pra qualquer dificuldade. O irmão que nem você não acho mais nessa cidade. Simplicidade, humildade, proceder. Ulisses Platoon, esse era você. Simplicidade, humildade, proceder. Ulisses Platoon, esse era você. Me deu vontade de poder voltar no tempo daquele fuga, eu não me esqueço. Platoon, só bons momentos. Vários rolê na escola e pro campo, joga bola, pipa até umas horas. Colar na quadra pra jogar basquete, traz o rádio, não se esquece de gravar naquela fita cassete. Um zap, aperta o deck, não se perde, que esta noite vai ter festa de rap. E até entristece só de lembrar, mas eu sei que meus parceiros se jogaram pra um bom lugar e vão deixar saudade. Seja Ulisses, Reginaldo, Tupac ou Sabotage, já deixou saudade, saudade. Seja Ulisses, Reginaldo, Tupac ou Sabotage, já deixou saudade, saudade. A gente sente que falta mais um L em nossa corrente. Nós não entende, mas vai frente. A vida é louca assim mesmo, infelizmente. É deprimente constatar que cê foi embora por descaso hospitalar. Sei lá, hoje eu mal tô conseguindo pensar, mas eu consigo muito bem me lembrar de uma ideia que você me deu no celular. Era um domingo, se pá. E teu pivete como tá? Tá pump, então pode pá, que é nós que tá, mano, Rick. Só não ramela na missão. Mini irmão sabadão, a gente vai se encontrar, seja aqui ou lá ou em qualquer lugar. Então, neste rolê do play, nem sei se eu vou chegar. Tem muito boy, não é minha cara lá colar. Meu crédito me ou vou ter que desligar. Mais uma vez, você ligou, representou, guardado na minha memória que ficou. Não me importa quão triste seja esta canção. Perdi o irmão, mas não me perco na minha missão. Não me recordo de você em prantos na minha mente, seu quanto você representava mais. Palavras são apenas palavras. No meio da guerra eu sei bem onde você ficava e ainda fica. Não brinco, eu sei quem trinca, sai zica que me critica. Se não entende do que eu falo é porque o teu amor é falha. Eu não me calo e o calo da minha alma vai se tornar um tormento pros fracos de pensamento e um espelho pros nobres e pros bons guerreiros. entrou saudade.